Você pode estar abrindo sua Bíblia no Evangelho de Lucas, capítulo número 7. Lucas 7, capítulo 7 de Lucas. Você ainda pode permanecer em pé mais um instante. Lucas, capítulo 7. Lucas, capítulo 7. Versículo 1 diz assim: tendo Jesus concluído todas as suas palavras dirigidas ao povo, entrou em Cafarnaum, e o servo de um centurião, a quem este muito estimava, estava doente, quase à morte. Tendo ouvido falar a respeito de Jesus, enviou-lhe alguns anciãos dos judeus, pedindo-lhe que viesse curar o seu servo. Estes, chegando-se a Jesus com instância, lhe suplicaram, dizendo: ele é digno de que lhe faças isto, porque é amigo do nosso povo, e ele mesmo nos edificou a sinagoga. Então Jesus foi com eles, e já perto da casa, o centurião enviou-lhe amigos para lhe dizer: Senhor, não te incomodes, porque não sou digno de que entres em minha casa. Por isso eu mesmo não me julguei digno de ir ter contigo. Porém, manda com uma palavra o meu rapaz e será curado. Porque também eu sou sujeito à autoridade e tenho soldados às minhas ordens. E digo a este: vai, e ele vai. E a outro: vem, e ele vem. E ao meu servo: faze isto, e ele faz. Ouvidas estas palavras, admirou-se Jesus dele, e voltando-se para o povo que o acompanhava, disse: afirmo-vos que nem mesmo em Israel achei fé como esta. E voltando para casa, os que foram enviados encontraram curado o servo. Amém? Você pode sentar, meu irmão. Você pode sentar, minha irmã. Gostaria de convidar você nessa noite a começar pensando pelo final desta história. Analisar o final deste fato. Um fato que já ocorreu aproximadamente 2000 anos. Aconteceu esse fato. Não é uma história, é um fato. Aconteceu, é verídico. E ficou registrado nas Escrituras Sagradas. E se nós analisarmos e começarmos pelo fim, nós estamos vendo que um homem, de uma certa maneira que nós lemos aqui, clamou a Deus, exercitou a sua fé e alcançou o objetivo que tinha. Ele queria ver alguma coisa sendo feita pelo seu escravo, pelo seu empregado, pelo seu servo. E fato é que Jesus fez. E fato é que Deus fez. Fato é que aquilo que ele desejava aconteceu por meio da fé, por meio do exercício da sua fé. E um milagre acontece na vida deste homem centurião. Um oficial que tinha o seu encargo, cuidado de aproximadamente 100 soldados. Essa era a sua profissão, essa era a circunstância que ele estava vivendo, esse foi o seu pedido, e esse foi o seu milagre. Amém? Esse foi o milagre que ele tem para contar, esse é o milagre que o próprio Deus, o Espírito Santo, deixou registrado nas Escrituras Sagradas. E talvez essa passagem, ela possa nos ensinar como alcançar resultados, como obter vitórias, como ver milagres, como clamar por intervenções de Deus e vê-las acontecendo. O que aconteceu com este homem de profissão oficial de 100 soldados, pode e deve acontecer com você e comigo, amém? Deve acontecer conosco. Talvez pedidos pessoais, mas também pedidos de intercessão. Nesse instante, ele não está pedindo algo para si, ou diretamente para si, mas um desejo nobre, um grande desejo no coração, de ver alguém que talvez na sociedade da época era visto como um simples escravo, alguém que ele poderia substituir comprando outro, mas esse homem teve compaixão, teve interesse, teve envolvimento com um dos seus criados, um servo, um escravo, e quis vê-lo curado, e fato é que Deus operou esse milagre, e ele pôde vê-lo curado. Diz a Bíblia que o servo de um centurião, a quem este muito estimava, estava doente quase à morte. E lá em Mateus capítulo 8, diz que ele estava sofrendo horrivelmente. Essa era a situação, e assim dá para nós dizer também, do seu amigo. Alguém a quem ele estimava. Alguém a quem ele tinha carinho. Alguém a quem ele amava e tinha amizade, ele está ali olhando. E aquela pessoa está, diz Mateus, sofrendo horrivelmente. E diz aqui em Lucas que ele está doente quase à morte. E esse homem, quando vê essa situação, não consegue ficar indiferente. Ele é arrebatado por um sentimento de compaixão, de interesse. E ele começa a se envolver com esse amigo, talvez se envolvendo com a família desse homem, se a tinha, ele não fica indiferente, mas ele quer fazer algo por ele. Esse é o sentimento de um homem bem-sucedido, um oficial, alguém que tinha 100 soldados, alguém que tinha talvez mais escravos, mas mesmo sendo um homem bem-sucedido, mesmo sendo militar, mesmo sendo um oficial, mesmo tendo comando sobre pessoas, tem interesse por uma pessoa, naquela época, tida como uma pessoa simples. Esse homem não deixou subir a sua cabeça, a sua posição. Não deixou subir a sua cabeça, a sua profissão. Não deixou subir para a cabeça o seu status, a sua autoridade, a sua honra. É um homem... O homem que consegue um milagre de Deus é um homem que sabe se relacionar muito bem para cima, com as autoridades, com os superiores, e sabe se relacionar muito bem com aqueles que estão debaixo da sua mão, debaixo da sua autoridade. Este é o homem que alcança o milagre de Deus. Você quer alcançar um milagre de Deus? Eu quero. E a Bíblia nos ensina, não é? E uma das coisas... É manter a nossa humildade, um relacionamento sadio, seja com quem está debaixo da nossa autoridade, seja com uma pessoa simples, ou seja com quem está acima de nós. Esse é o homem que alcança o milagre de Deus, um homem de um coração bom, né? Um bom coração. Estimava o seu servo, lhe queria bem, não podia vê-lo ficar sofrendo horrivelmente, e ele tem que fazer alguma coisa. E graças a Deus, ele já havia ouvido falar a respeito de Jesus, diz ali no versículo 3. Se você quer fazer alguma coisa por alguém, você precisa, antes disso, já ter ouvido falar de Jesus. Amém? Se não é Jesus nessa história... O que que a compaixão desse homem poderia fazer pelo seu empregado, seu servo, seu escravo? Só o amor, só estimar, só ter consideração, só saber se relacionar saudavelmente com os que estão abaixo da sua autoridade ou acima, não chega. Mais do que compaixão, ele precisa ter uma fonte. Precisa ter aonde ir, a quem recorrer para pedir intervenção poderosa. E aqui a Bíblia diz que ele já havia ouvido falar de Jesus. Pergunta para o irmão do seu lado, você já ouviu falar de Jesus? Aleluia, é evidente que a maioria sim, não é? Então diga para a pessoa do seu lado, então você pode fazer grandes coisas. Você pode ajudar pessoas. A compaixão é o primeiro passo. Mas o segundo passo é efetivamente fazer alguma coisa. E só vai fazer efetivamente alguma coisa quem conhece a Jesus e quem tem um relacionamento saudável com Jesus e, por extensão, um relacionamento saudável com as pessoas. E esse homem tinha isso. Tendo ouvido falar a respeito de Jesus, então diz ele que enviou alguns anciãos dos judeus, pedindo-lhe que viesse curar o seu servo, né? Certamente esse homem, ele não é um judeu. E ele conhece as leis judaicas, e ele sabe que um rabino normalmente não tem relacionamento, não conversa, não fala com o estrangeiro, com o gentil. Então ele próprio, sendo um homem que no poder secular, temporal, está acima dos judeus, está acima do próprio Senhor Jesus, secularmente, mas ele é um homem de temor a Deus, reconhece a sua posição, e então ele escolhe, em vez dele ir lá, sabendo que um estrangeiro não poderia ir lá, em vez dele ir lá dar um carteiraço e dizer, eu sou um oficial romano, ele envia quem de fato pode chegar até Jesus naquela época, que eram os anciãos, envia eles, e eles vão lá com um pedido, né? Mas esse pedido, quem no fundo está fazendo é o centurião. Nós estávamos lendo lá em Mateus, quando essa história é mais resumida, diz lá em Mateus, resumindo, que ele foi falar com Jesus. E nós sabemos que o Evangelho de Lucas é muito mais detalhado, falando os detalhes. Então, lá em Mateus, como um resumo, ele foi. Mas, na realidade, Lucas conta com os detalhes que ele enviou pessoas. Quer dizer, ele foi através de outros, não é? Se você tivesse uma causa na justiça, litigando contra alguém, quem estaria movendo a causa seria você, amém? Mas você seria um representado por um advogado. A causa é sua, mas o advogado é quem vai lá no seu nome levantar aquela causa, defender você, mas quem está em litígio, quem está movendo aquela ação, é a pessoa. Então lá em Mateus diz que ele foi, e Lucas está dando os detalhes que ele vai, sabendo, conhecendo, ele vai com humildade, ele vai usando os meios que ele conhece do judaísmo, para chegar até Jesus, envia lá os anciãos. Os anciãos chegando lá para falar com Jesus, pensando em si mesmo, pensando nos seus preconceitos, pensando na sua interpretação da lei, eles tentam convencer Jesus, não é? Como se precisasse. Era só chegar para Jesus e dizer, Jesus, tem um homem que quer falar contigo, mas eles também não têm uma noção de quem é Jesus, e eles começam a argumentar com Jesus, e dizendo, com instância, lhe suplicaram, versículo 4, dizendo, ele é digno de que lhes faça isso. Você já pensou nisso? As pessoas não conheciam Jesus realmente como ele era, né? Começaram a dizer, Jesus, com instância, dizendo, Jesus, ele é digno. Versículo 5, porque é amigo do nosso povo e ele mesmo nos edificou uma igreja, nos edificou uma sinagoga, um lugar onde nós pudéssemos ter um encontro com Deus. Não precisa nada disso, amém? Mas eles estavam na sua mente pensando, ah, Jesus talvez não vai dar atenção. Ele é um estrangeiro, ele é de outra nacionalidade. As leis de Deus são para os naturais, para os israelitas. Seus próprios preconceitos na mente, e falam tudo isso com Jesus. E surpreendentemente, diz ali, para eles, versículo 6, Jesus foi com eles. Amém. Quando Jesus é clamado, quando ele é buscado, quando a companhia dele é buscada, ele comparece. Ele não nos deixa na mão. Quando honestamente ele é desejado e ele é buscado, ele vem. E aqui é uma situação de necessidade. E Jesus vai lá para socorrer aqueles homens. E diz que já perto da casa, o centurião agora envia amigos. Agora não mais judeus, mas agora uma outra turma. Quando Jesus está chegando lá perto. Quando ele ouve falar, Jesus está vindo. Esse homem tem uma reverência. Tem um temor tão grande no seu coração. Sabendo que ele é estrangeiro. Ele manda os amigos que vão até lá. E diz, eu não sou digno de que entres em minha casa. Como quem diz, um judeu não pode entrar na minha casa. Judeu é a nação santa. Judeu é o sangue escolhido por Deus. É o povo que Deus mesmo construiu a partir de um homem chamado Abraão. Então ele não pode entrar na casa de um gentil. Ele não pode vir até aqui. E ele diz, eu não sou digno, não é? Ele diz, eu não sou um judeu. As leis de Deus, elas não foram feitas, ele falando, né, diretamente para mim. Mas as leis de Deus contemplam o estrangeiro em alguns aspectos da própria lei. E ele diz, eu não sou digno de que entre na minha casa. E no versículo 7 ele diz, por isso eu mesmo não me julguei digno de ter contigo, porém manda com uma palavra e o meu rapaz será curado. Olha a fé desse homem, né? Se apegando à palavra de Deus. É interessante como em tantas circunstâncias que nós lemos na Bíblia a respeito de Jesus, o próprio Senhor Jesus estava ali para fazer um milagre. Mas esse homem já antecipa a época que eu e você estamos vivendo. Ele diz, Deus, o que eu preciso é da tua palavra. Palavra de Deus. Ela que eu e você temos com fartura, palavra de Deus, para conhecer a Deus, para conhecermos a nós mesmos, e para conhecer como nos relacionar com Deus, e nos relacionar com as pessoas. Ele faz essa referência à palavra de Deus. Esse homem levantou a sinagoga, né? O lugar aonde Deus era anunciado na sinagoga. Esse homem conhecia já o Deus do Antigo Testamento, conhecia as leis de Deus. E eu creio que certamente uma passagem ele conhecia de alguém que um dia teve a sua mesma profissão, não é? Naamã, comandante do exército sírio. Certamente ele já havia lido essa palavra do Antigo Testamento e ele agora está na época de Jesus. Ele conhecia a sua palavra e sabia que era um militar, que era um oficial. E quando esse homem, ele lia a palavra de Deus, ele tinha uma expectativa de analisar em que a palavra de Deus serviria para a sua vida. O homem de Deus, a mulher de Deus que alcança o milagre, o favor de Deus, a intervenção de Deus, começa a analisar a palavra de Deus e começa a ver aonde ela encaixa na sua vida. Nessa noite, certamente, você está pensando, o que que essa palavra tem a ver comigo? Amém? O que que ela vai mudar na minha vida? O que ela vai mudar nas pessoas que estão na minha volta? E certamente esse homem conhece aquela circunstância onde Naamã, comandante do exército, diz lá que ele era um grande oficial, um grande homem, que tinha um conceito elevado com o rei da Síria, porém era leproso, diz lá. E quando a palavra de Deus, né, através do profeta Eliseu, chega a Naamã e diz para o Naamã, Naamã, vai te banhar 7 vezes no Jordão e você será curado. A posição do comandante foi, lá de onde eu venho, tem rios melhores e mais limpos e maiores do que esse. E ele, a sua posição de autoridade, a sua postura, no primeiro momento não permitiu que ele atendesse a palavra de Deus. E ele se levantou para ir embora. E iria embora sem o seu milagre. E iria embora sem a sua vitória. E iria embora e continuaria sendo um homem leproso, um homem considerado até impuro para o culto naquela época. Mas algumas pessoas estavam na sua volta e o aconselharam bem, oficiais, abaixo da sua autoridade, disseram para ele, para o comandante, meu pai, né, com zelo, com respeito, com reverência, a sua autoridade, disseram, meu pai, se o profeta tivesse dito alguma coisa difícil, o senhor faria? E ele disse, faria. Então, uma vez que ele pediu algo simples, por que não colocar em prática a palavra de Deus? E Naamã, então, adquire uma nova postura de humildade, de obediência, de fé na palavra de Deus, obedece, se banha, e quando sai de lá, na sétima vez que se banhou, saiu de lá curado, abençoado. Amém. Fala para o irmão do seu lado, irmão, quando nós obedecemos a palavra de Deus, nós temos a vitória. Amém. Tem a vitória, é fé naquilo que Deus disse. Deus falou, a gente crê nisso. Exercita isso, põe em prática, as coisas acontecem. Aquele homem saiu curado, purificado. Uma jovenzinha de Israel havia anunciado. E ele creu, foi no homem de Deus. Eliseu creu na palavra, saiu curado. Agora a postura desse outro homem, talvez um homem que já conhece a palavra de Deus. E sabe que tudo que ele precisa é da palavra de Deus. Você tem lido a palavra de Deus? Você tem se alimentado da palavra de Deus? E depois que tem lido, tem crido nela? Tem colocado a sua fé, exercitado a sua fé? Ele diz, porém manda, versículo 7, com uma palavra, e o meu rapaz será curado. Amém? Palavra de Deus, pode ser uma, duas, três, pode ser a Bíblia toda. Ainda que uma, o milagre acontece, porque vem dos lábios do Senhor. É palavra de Deus, e ele crê na palavra de Deus. E ele diz, porque também eu sou homem, olha como ele se relaciona com as autoridades. Eu sou homem sujeito à autoridade. Né? Ele está dizendo, eu sou homem que estou debaixo de autoridade. Eu sei o que é viver debaixo de autoridade. E ele diz, eu tenho soldados às minhas ordens. E devia ser bom ser soldado desse centurião. Amém? Talvez entre muitos centuriões, oficiais, eu creio que aqueles soldados brigavam para ir para a companhia desse homem. Né? Talvez a melhor companhia do exército romano era esse. Um homem bom, um homem que sabia mandar, um homem que não negligenciava a sua função. Ele não explorava, ele não exacerbava da sua autoridade. Mas um homem que também certamente exigia respeito, amém? Profissional. Se ele fosse um homem de um coração bom, mas negligente, ele seria deposto do seu cargo. Era um profissional, fazia a sua função profissionalmente, com excelência. E ele diz, fala aí desse testemunho, como se relacionava, e digo, a este vai, e ele vai, a outro vem, e ele vem, e ao meu servo faz isso, e ele faz, mas ele não confundia as coisas. Ele podia mandar nas pessoas que estavam debaixo da sua autoridade, mas ele não podia mandar em Deus. Fala para o irmão do seu lado, você não pode mandar em Deus. Fala para mim também, né? Aleluia. Nós não podemos mandar em Deus. O vaso de barro, não pode mandar naquele que o construiu, o oleiro. Nós somos o vaso, somos o barro. Ele é o oleiro, ele é o construtor. Podemos clamar e muitas vezes, ou tantas vezes, nós temos visto a intervenção poderosa de Deus a nosso favor. E às vezes nós temos visto a intervenção poderosa de Deus com um não. E Deus está por trás, abençoando a nossa vida. Esse homem conhece isso. E eu acho lindo essa palavra quando diz, né? Jesus diz aqui no 9, que ele admirou-se Jesus dele. Interessante, né? Próprio Deus, Senhor Jesus, e a Bíblia dizendo que ele se admirou. Jesus ficou admirado. Sabe que entre tantas coisas que Deus faz, que o Senhor Jesus faz, ele é um analista de comportamento. Amém? Ele fica esperando para ver a nossa reação, nosso comportamento, a nossa posição, o exercício da nossa fé. Você já pensou nisso? Olha, coloca os seus olhos ali no versículo 9, diz assim: ouvidas essas palavras do centurião, diz ali, admirou-se Jesus dele. Eu creio que Jesus continua se admirando positivamente e às vezes negativamente. Eu estava olhando, você lembra aquela passagem que fala lá em Marcos? Lá em Marcos capítulo 6, que ele não pôde fazer muitos sinais lá na sua terra, lá onde ele nasceu, porque lá eles diziam: não é este o carpinteiro, filho de Maria, irmão de Tiago, José, Judas e Simão, e não vivem aqui entre nós suas irmãs? E escandalizavam-se nele. E no versículo 6, Marcos, admirou-se da incredulidade deles. Amém? Jesus pode se admirar da fé, mas ele pode se admirar também da resistência, da dureza, da incredulidade. Mas nós somos chamados por Deus a trazer admiração para Ele. Amém? De uma fé convicta, de uma fé exercitada. Admirou-se Jesus dele e, voltando-se para o povo que o acompanhava, disse: afirmo-vos que nem mesmo em Israel achei fé como essa. Jesus para, Jesus olha para o povo, e Jesus faz um elogio à fé desse homem, né? Elogia a postura, elogia o comportamento. Além desse homem alcançar aquilo que ele buscava, além de alcançar o seu milagre, esse homem de Deus despertou em Jesus um elogio. Jesus disse: afirmo-vos que nem mesmo em Israel achei fé como essa. E voltando para casa, os que foram enviados encontraram curado o servo do oficial. Amém? Está lá um milagre, né? Está lá um milagre? Está lá a receita? Está lá o comportamento? Está lá a posição? Está ali o exercício da fé? E está ali a própria conclusão do Senhor Jesus. O que será que o Senhor Jesus diz a respeito do meu, do seu comportamento, da minha, da sua postura, do seu, do meu exercício de fé, daquilo que está acontecendo na nossa volta? Esse é um milagre, né? Eu acredito que Deus, ainda não através de Jesus revelado para esse homem, mas eu acredito que esse homem conhecia as Escrituras Sagradas e já tinha experimentado os sinais de Deus. E creio também que este não foi o último dos sinais, dos milagres. Talvez não o primeiro, certamente não o último. Mas é o que está registrado aqui. Mas eu creio em muitos outros milagres. Creio que aqui, nesse caso, algo muito importante, buscar uma bênção, um socorro para quem mais precisa. Mas quem sabe quando as coisas estavam em paz, quando havia refrigério, quando não havia uma necessidade tão urgente, talvez esse homem clamando algumas coisas a respeito da sua própria vida. E eu creio nessas coisas acontecendo. Amém? Creio que não dá para nós ficarmos muitas vezes orando por necessidades nossas, quando estamos vendo algo grave, algo urgente na vida de alguém. Seja um irmão, seja alguém que ainda não crê. Mas depois que vem a calmaria, a bonança, o refrigério, então Deus também contempla nossas coisas. Amém? Lá também em Mateus 6, diz para buscarmos o reino de Deus em primeiro lugar, e a sua justiça, e todas as outras coisas nos serão acrescentadas. Amém? Quero convidar você a colocar-se em pé. Glória a Deus. Um estrangeiro, a postura, a reverência, a seriedade, o zelo daquele que alcança o milagre de Deus. Amém? Não é de qualquer jeito, mas é com postura, é com perseverança, é com fé, é com exercício. E esse homem exercitou, recebeu e ficou registrado. Quero convidar você a manter-se em pé, fechar seus olhos. Você está lembrando, talvez, de algo urgente que está acontecendo na sua volta? Será que tem alguém sofrendo horrivelmente, emocionalmente, fisicamente, financeiramente, espiritualmente? Alguém atormentado? Alguém que você olha e diz, olha, eu acho que essa pessoa não vai durar muito, porque está terrível a sua situação. Queria convidar você, nessa noite, a pedir uma palavra de Deus a respeito dessa pessoa. A dizer, Jesus, se tu deres sim, então vai acontecer. Você está lembrando de alguém que está passando uma situação horrível, sofrendo horrivelmente, como falou Mateus? Fala o nome dessa pessoa para Jesus. Você não precisa fazer como o centurião, que primeiro mandou os judeus, anciãos. Você não precisa fazer como o centurião, que depois mandou os amigos. Você pode falar com Jesus. Você não depende de uma nacionalidade, de um sangue. Mas nós dependemos do sangue de Jesus. Do sacrifício da cruz. Da vitória da cruz. E de um sim da parte de Deus. Aleluia. É a tua palavra, Deus. É a tua ordem. É o teu sim. E nós comparecemos na tua presença, sabendo, Deus, da nossa imperfeição, mas sabendo também da tua misericórdia. E nessa noite, Deus, nós clamamos a respeito de pessoas, pedindo o teu socorro, pedindo a tua intervenção. É uma palavra, Senhor. E talvez nessa noite, quem está em apuros, talvez possa não ser alguém que você conhece, pode ser você mesmo, que está sofrendo horrivelmente, uma dor na alma, nas emoções, uma perturbação, uma ansiedade, um mal-estar, uma investida maligna espiritualmente contra a tua vida. Ou talvez uma enfermidade grave. Ou talvez um problema financeiro que te tira o sono. Talvez essa pessoa que está sofrendo muito não é alguém por quem você vai interceder, mas é você mesmo. Então você nessa noite diz, Senhor, eu sou alvo do teu socorro. Deus, como aquele empregado, aquele escravo que um dia foi alvo das orações do centurião, eu sou alvo da minha própria oração e da oração dos meus irmãos, e eu preciso do teu socorro. Você pode nessa noite, se você está passando por uma tribulação muito forte, você pode levantar sua mão nessa noite, você permanece com seus olhos fechados, você vai ter privacidade. Você levanta sua mão e diz, Deus, sou eu. Semelhante ao empregado do centurião, eu estou passando por um período atribulado. E eu estou levantando minha mão, Senhor, pedindo teu socorro, pedindo uma palavra. Talvez não é diretamente você, mas está te afetando, como estava afetado aquele centurião, porque se importava Talvez está com alguém da sua família e você então, você levanta a sua mão e diz: Deus, estou passando por uma luta. Estou sofrendo junto com essa pessoa que está atribulada. E nessa noite, Deus, nós erguemos nossa mão. Não precisaria, mas num sinal de fé, num movimento físico, para simbolizar nossa fé e o nosso pedido de socorro, erguemos nossa mão e dizer: sou eu mesmo. Nos humilhamos em tua presença e com reverência nós clamamos: socorre, Deus. Manda com uma palavra, Jesus, e toda essa situação vai ser desfeita. E a vitória vem. E o milagre acontece. Milagres desse tipo que estão registrados na Escritura Sagrada. O Senhor disse, lá em João 14, que o Senhor ia para o Pai. E que pedíssemos em teu nome. E que coisas maiores faríamos em teu nome. O Senhor disse, porque ia para junto do Pai. E nós nessa noite estamos clamando, Senhor, para que o tormento se desfaça, para que o milagre aconteça. Aleluia. Fale você pessoalmente com Deus. Não perca a oportunidade. O centurião não perdia a oportunidade. Ele clamava a Deus. E você nessa noite também não está perdendo a oportunidade. Nós te pedimos, Pai, nessa noite, Jesus, Jesus Cristo, move as montanhas, move os impedimentos. O Senhor tem poder para curar, Ele tem poder para curar, você pode declarar isso? Ele tem poder para curar, Jesus, tu tem poder para curar. Exercite sua fé, declare lá de dentro do seu coração: Jesus Cristo tem poder para curar. Aleluia.